sejam o melhor para vocês mesmo. Este olhe para o espelho e se acham sempre este uma dádiva do Pai Maior, para que você possa ter este espelhar, este, para que tu possa ser o desejo do teu este parceiro. Estas pessoas gostam de ter este olhar para este coisas, este, as pessoas querem sentir energias, não propriamente a beleza física, porque o amor está além, muitas vezes, da beleza, este, está na energia. Então, estejam vibrantes para a vida, estejam felizes, acordem de manhã, felizes porque o dia clareou. Este bom humor é muito importante no relacionamento. É bom sorrir para os espelhos às vezes, dar risada de você mesmo. Espalhe alegria para aquele que está do seu lado. As pessoas gostam de estar com pessoas leves, que têm uma energia, felicidade. Felicidade é tão importante. Que a felicidade seja você por estar respirando, por estar levantando, por estar fazendo o seu dia a dia, o seu viver, o seu ganha-pão, a sua estrada. A alegria é muito importante num casal. A tristeza, ela vai trazendo doenças, desânimos. E a tristeza, quando ela é uma tristeza onde a pessoa não se emana como centelha, ela afasta as pessoas. Então se amem, tenham desejo de vida. Desejem a vida com todas as forças. Sejam egoístas com os desejos, que sejam um egoísmo não ruim, mas tenham um egoísmo de ser feliz, de desejar a vida. Que vocês vão estar no melhor do egoísmo, de querer sempre contemplar a vida com alegria. É contagiante a alegria e faz parte para o relacionamento. Para que ele seja duradouro, como estávamos conversando, para que ele seja um mar lá na frente, seja o teu mar que esteja atrás, de uma forma feliz, amorosa. Dá o teu amor para o teu parceiro, sem cobrança. Porque se tu dá, uma hora este moço, esta pessoa, parceiro, ele vai contagiar pelo teu amor. Este recado de Maria Padilha das Almas é que nunca perdeu o desejo de vida, de amar, de sofrer e depois se levantar e de amar e não desistir nunca deste. Mesmo nos meus momentos de maior dor, esta tinha coisas boas para me alegrar. Muito obrigada pelo trabalho, meu moço. Lá, Lê Pombogira! Salve Maria Padilha! Graças a Deus! Salve Maria Padilha! Graças a Deus! Louvado seja! Salve esforço, salve! Salve. Salve nosso Pai Ogum. Salve. Salve Jesus, salve senhoras Pombogiras. Salve. És muito boa noite. Muito boa noite. Este é Maria Padilha das Almas. Salve. À disposição do seu trabalho. Que assim seja, muito obrigado. Esta Padilha que agradece a oportunidade de trabalho. Poder falar um pouquinho, não é? Gosto muito. Que assim seja. Ô, dona Maria Padilha. Como é ser uma pombogira? É ser pombogira é ser sedução de vida, é vontade de viver. É força, É amar. É a diversão também. É tudo de bom. Que assim seja. Dona Maria Padilha, fala um pouco sobre o sagrado feminino. Este sagrado feminino. O sagrado feminino é a força que vem dentro da mulher. É de viver e ser mulher na sua autenticidade, a contemplar o amor, a contemplar a vida, a ser autêntica para que a vida possa fluir dentro de você. És não ter vergonha do seu desejo. És não ter vergonha de sentir prazer. És não reprimir os sentimentos. És ter porque prazer é importante. És ter posso falar isto um pouco de mim como mulher. És ter quando vivi, porque para falar de sagrado feminino preciso falar um pouco de vida carnal. Este é contemplar vida, este é não este é enganar teus sentimentos, é amar este é com todas as forças que a mulher tem, sem medo de mostrar o que sente. E ser mulher, não se sentir menos que o homem numa sociedade, é batalhar cada dia para o seu movimento de vida, é para as coisas que é a conquista para a mulher, é ser mãe, mas também viver certo trabalho, lutar pelos seus ideais. É então quanto este um homem faz. Certo. Este. Como que a mulher equilibra o masculino dentro de si e o homem e o feminino dentro de si? Este vivendo as duas partes. Esta mulher pode ser feminina, mas tem o seu lado masculino. Desde quando uma mulher pode trabalhar, exercer um trabalho até de mecânica, algo tão masculino, e fazer, executar tão bem quanto, mostrar um trabalho tão masculino e exercer tão bem quanto estão homens, e o homem não ter vergonha de chorar, mostrar seu sentimento e mostrar para si mesmo que não é fraqueza. Mostrar sentimento. És muito homens machistas. Acha que um homem não pode chorar, não pode ter sentimento, provando que isto é força, isto é fraqueza. Porque as pessoas que mostram este machismo são as pessoas mais frágeis. Claro. Então, podemos tanto mulher pode entrar dentro de coisas que o homem faz e como o homem pode fazer. Até um homem pode ser um bailarino e mostrar a tua arte e não ser menos homem. Pode ser muito mais homem porque ele mostra o teu sentimento na arte e porque ele tem força de ser quem ele é. Como a senhora vê a proposta por parte de algumas pessoas e até religiosos da cura gay? Este é um grande absurdo. Infelizmente, este Padilha precisa respeitar toda a religião, toda a tribo. Este porque eu sou um espírito que sou dependente de qualquer religião. E Umbanda, evangélico. Então, posso falar como a pessoa que tem este tipo de conduta, precisa se lapidar, porque a doença é a discriminação. Uhum. Vejo como uma doença o preconceito. Uhum. Porque algo, sentimento, não é algo errado e não precisa de remédio para o amor. Hein? Então vejo que um amor entre homens e outro é amor, não uma doença que precisa de uma cura, de um remédio, de um movimento. A gente percebe, às vezes, muitas pessoas que fazem movimentos feministas porque estão indispostas com atitudes dos outros. Querem que eles mudem a conduta deles. E a gente aprende, às vezes, com os espíritos que não é criticando, mas sendo a diferença que a gente quer ver no mundo, que as coisas mudam. Que mensagem a senhora daria para quem é feminista, faz movimento para que o outro mude? É preciso haver consciência, como se fosse uma revolução de trazer uma mensagem. É importante para o crescimento. Certo. Mas não podemos se perder em algo muito imposição força. Desde que tu traga uma verdade de uma forma equilibrada, de uma forma para que haver trazer algo de uma trazer a mudança de uma forma sem imposição, sem rancor, sem raiva. Uhum. Porque vejo muito anarquismo de uma forma muito revoltada, onde pode se perder o sentido de você querer paz. Isto virar uma guerra. É muita gente estão falando de paz. Há muitas pessoas que querem impor o que ele acha de uma forma muito prejudicial. Vejo um pouco deturbado as coisas. É importante ter revoluções, é importante ter a consciência, mas tudo dentro de uma forma que tu fale de forma de amor, nunca com revolta. Uhum. Nunca com? Revolta. Certo. Aí se tu tem revolta para te mostrar para outro a tua verdade, tu deixas de ser verdade. Olha, pode repetir isso, por gentileza? Se tu quer mostrar a tua verdade para o outro, com revolta, a tua verdade deixa de ser verdade. Entendes? Nossa. Não é assim que vamos progredir. Claro. Nossa. Que tipos de atitude podem ser cultivadas, se inspirando no sagrado feminino, para trazer o equilíbrio e a paz na sociedade? Que tipos de atitude podem ser cultivadas no sagrado feminino para que possamos trazer equilíbrio para a sociedade e a paz? Porque a gente tem muito que aprender com o feminino, né? Sim, por quê? Porque o feminino, a força, força feminina é uma força muito geradora. A mulher tem o poder de gerar. E a mulher tem a sensibilidade, um pouco, não o que estou separando, mas a mulher tem um pouco a sensibilidade a mais. Ela se emociona muito mais que o homem. Se tu perceberes, na era cristã, é onde Jesus foi crucificado, quem estava com pai maior, Maria Madalena, Dona Maria, mãe, porque a mulher traz emoção. Então, que o sagrado feminino desperta emoção, sentimento de valor da mulher. Que a mulher pode, e tanto quanto homens, trabalhar, ter o mesmo cargo, compatibilidade deste valor, deste dinheiro, deste salário. Uhum. Não precisa ser menor que homens. As duas forças é tão importante. Este, porque muitas vezes vejo no sagrado feminino um certo, este também é, este, como se só o sagrado feminino fosse este importante e o masculino não. Aí precisamos do masculino, é das duas forças unidas. Mas como este, não quero fugir da tua pergunta, que o sagrado feminino possa despertar o amor e o sentimento que os homens precisam trabalhar melhor. Uhum. As homens muito duro, muitas vezes escondem este muito sentimento para este provar este que este se não chorar e se não se emocionar não são homens. Isto muito engano. E que o sagrado feminino possa trazer esta força do amor, esta força da geração, entendes? Porque a mulher tem o poder de trazer a vida. Isto é muito divino. Então, que traga esta sensibilidade e da mulher ter este mais valor, né? Esta mulher traz este um. Este, lógico que este, não existe um filho sem um homem, mas este, por isso duas forças importantes. Mas a mulher este carrega este ventre, é o muito sagrado. Então, a mulher tem que ser muito respeitada. Está vendo este, muito atrocidades este, com mulheres. Este é por causa de um amor este, muitas vezes violento. Este é onde a mulher apanha, este espancada. Este Padilha este, fica muito triste de ver este falta de amor. Este um amor doente que está existindo este, nestas épocas. Muitas mulheres este, apanham, este esconde por vergonha de sociedade. Este Padilha fica triste. A mulher precisa ser respeitada, se ter como uma rosa. Uhum. Este mulher é este muito sagrado. Este que possa trazer o sagrado é a união das duas forças. É que o homem possa ver a mulher de uma forma respeitosa, como se fosse este tua mãe. Este. Quando olhar para tua esposa, este, quando sentir este violência, olhe como fosse tua mãe. Este que tu faria com tua mãe? Nossa. Este que tu gostarias que teu pai tratasse tua mãe? És muito maltratos este de homens com mulheres, é porque vejam, muitas vezes pai este violentando este mãe. Aí nasce numa sociedade este já de raiva, e como se mulher fosse algo, este não presta. Mulher não presta, mulher vagabunda. E aí este homem vai crescendo ouvindo este pai. Com esse tipo de tratamento, é onde se nascem filhos nesta pátria, desta forma. Como que a senhora reage a um ponto que diz assim: ela é mulher de segunda a segunda, na boca de quem não presta, pombogira vagabunda. Esta dou risada. Esta dou risada, sei porque... Este pombagira é feliz e corta isto de uma forma este que... Este toca essa música em giras. Sim, ela diz assim, na boca de quem não presta, a pombagira é isso. Mas na verdade a pombagira é outra coisa. Este. O que é a pombagira? O que é a pombagira? Isso. Pombagira são energias femininas que trabalham dentro de um direcionamento de resgatar a pessoa... que está naquela fraqueza da vida, sem desejo, para trazer o desejo. Nossa. Ela traz o desejo da vida, ela desperta o filho para o direcionamento. Do equilíbrio interno. Do equilíbrio interno e também do prazer. Claro. Por que o prazer é visto de uma maneira negativa pela nossa sociedade? Este porque este existe muito séculos atrás... um tabu de falar de sexo, de falar de prazer, como se fosse algo profano. Uhum. Então, a sociedade foi crescendo desta forma e se criou esse vício. Mas o prazer é importante, o prazer é benéfico. É da onde surgem as vidas. Olha. Este não tem por que ser escondido dentro do respeito. Aí que entra que a pombogira este não é vagabunda, não é este isto. Porque eu ensino este o valor. O valor do amor. O valor de você se resgatar. o valor para que você possa doar para o teu parceiro, dentro do respeito e dentro do amor e dentro do desejo, porque é importante. Vamos estudar mais um pouco essa colocação. Primeira parte dizia assim: ela é a mulher de segunda a segunda. Então quem está cantando está reconhecendo que a mulher, ela passa por tanto esforço para no final das contas, na boca de quem não presta, a mulher, né, a pombogira, essa força feminina. Agora entendi o que você quis dizer. É desocupada, vagabunda. Sim. Como que a senhora reage a isso? É ser como se a mulher trabalhasse de segunda a segunda, isto? Dizendo assim, a pessoa que está cantando está reconhecendo no feminino algo bom, algo certo, útil, algo sagrado, a semana inteira, a hora que serviu para mim. Agora, na sábado e domingo, ela não pode se divertir. É de uma forma muito machista, esta música, este ponto. Uhum. É totalmente este triste. É. Este como se fosse usada, este como um pano de chão, como eu digo para este cavalo. Claro. Este não é pano de chão, como mulher. E ninguém tem que ser este pano de chão. Este quando convém, este usa, e quando não convém, este... Isso. Não, este... É algo muito este... Este pequeno, este um objeto, posso dizer, que sim, este traz isto como um objeto. Claro. E não somos... Bom. Este, somos muito mais que imaginamos. Uma gira trabalha muito mais. Este aqui, e puro desejo. Eu posso falar pela minha linha que eu trabalho. Este desejo até de você poder amar uma criança, sim, respeitar aquela criança e se pôr no tamanho daquela criança. Ah. É? Sim. Que até para você conversar com uma criança, se coloque no lugar do tamanho que ela é e converse de igual para igual. O equilíbrio esse do feminino. Esse é que tu viste. Equilíbrio feminino. Sim. A mulher tem esta ternura. Uhum. Este homem muitas vezes machista, se te fala com os filhos de qualquer jeito. Eu quero que o filho seja, este um bano rabo, este faça o que eu estou pedindo. Não. Maria Padilha trabalha o trono do amor, do respeito. Ah. Até uma criança que tiver este desse tamanho, se coloque no lugar dela. Claro. E fale de igual para igual. Então a senhora fica triste, eu entendo, com o ponto, porque às vezes a pessoa diz assim, na boca de quem não presta, já está fazendo um julgamento com quem julga, né? Exato. Não se deve julgar quem julga, deixa eles lá, né? Deixa. Certo. Exatamente. Entendi. Mas tem muitos pontos este equivocados, não é? Muitos. Este, porque é feito por quem? É feito pelos homens. Então, este tem menos. Este porque até sermos reconhecida como um trono de sagrado, houve muito este, deturbações dentro da própria religião, viu? Certo, claro, claro. Então, quando se diz assim, a senhora está ensinando a gente também a buscar separar um pouco o que é mulher com o que é feminino, sabendo que essa força feminina, bem utilizada, tanto pelo homem quanto a mulher, pode trazer a paz e o equilíbrio. É isso. Sempre. Aham. Sempre. Não só para a mulher... Este é mais para o homem. Certo. Porque não existe. Este precisamos das duas forças. Sim. Mas dentro do sagrado feminino, este, quando trabalha, este, dentro desse círculo, este trabalha vários tipos de sentimento, onde a mulher se empodera da força feminina. E onde uma mulher, quando procura muitas vezes esse sagrado feminino, ela está totalmente desvitalizada. Como mulher, ou passou por uma agressão, ou se acha menos, entende? E ela traz o resgate dela como força, tanto como ser humano em primeiro lugar, porque eu falo muito de uma forma mais humana, é do que propriamente, este, porque a mulher sempre muito subjugada, sempre muito este, diminuída. Na época que Maria Padilha viveu, este, é como se precisamos lutar. Ela é sempre aguerrida para que pudéssemos ser este, reconhecida de igual para igual. Então o sagrado feminino vai trazer o resgate da mulher para que ela se sinta este tão bem quanto este um homens andando de mãos juntas. Claro. Então a senhora acredita que não é necessariamente a mulher ou o homem, é a falta do equilíbrio da energia feminina que faz a mulher ou o homem tratar uma criança mal ou com desigualdade? Pode haver, sim, muitas mulheres que maltratam crianças. Por conta disso. Por conta... O sagrado feminino não está ali equilibrado. Porque não tem... Exato. Tem a parte que não está equilibrado, o feminino dela, do amor que a mulher traz, quanto homem, mas a mulher, ela traz muito sensibilidade, não é? Sim. Mas também tem a parte evolução também, porque é um espírito, pode ser feminino e masculino e trazer evolução. Este homem ser tão delicado e não ser esse eterno com a criança. Uhum. Isso pode ser muita deturbação do próprio espírito, de tratar a criança mal. Porque ela também tem algo dentro que não está bem. Não porque necessariamente está em desequilíbrio do feminino, mas porque o espírito é endurecido. Há um espírito que já traz revolta para viver com aquele espírito que veio para resgate de amor. E esta mãe, este não consegue amar este filho, porque ela se recorda, né? Este de uma forma muito latente. Este... um laço de vidas passadas, uhum, onde já havia estreitamentos contrários para poder amar aquele ser, a oportunidade de ser mãe e desenvolver este amor. Muitas vezes este no ventre já não quer este ser. Não é porque não tem sagrado. Não tem sagrado, porque se tivesse sagrado ela ia gerar amor, mas porque ela também já é um espírito que ela já está, é um espírito que tem ressonâncias de vidas passadas e não consegue amar aquele ser que em outras vidas trouxe algo de incompatibilidade. Claro. Ou seja, teve incompatibilidade em outras vidas, agora aquele espírito precisa nascer através dela. Exatamente. Então existe um pouco dessa repulsa. Exato. Muitas vezes dentro do próprio útero já tem um sentimento não muito agradável, não sabe nem porquê. Não sabe nem porquê não quer aquela gravidez. Claro. Mas é porque como se fosse uma partícula de um sentimento que tem dentro de cada um de vocês. Claro. Ou seja, mágoas do passado. Incapacidade de perdoar. Exatamente. Então, dona Maria Padilha, o que a senhora dá de conselho para essas pessoas que hoje vão ser levadas para o astral, para a mãe ser apresentada para o espírito que vai nascer para ela? Que ela tenha o quê? Que tipo de atitude perante esse espírito que vai nascer? Muito amor. Aham. Muito amor, muito amor. Só se entrega para o amor, sem pensar. Que este fruto que está gerando neste seu ventre, algo de mais sagrado. E que a vida é um ato extremo de divino. E que não pode existir coisa mais perfeita que o ato de poder trazer uma criança em vida. Uhum. Se desprender de você neste momento é como se este homem que faz este parto, quando conversa com uma mãe que tem um bebê e esta mãe está chorando porque não consegue amamentar esta criança porque dói este bico dos seios e vários problemas. Um médico fala, deixa esta dor passageira e vive este momento para o teu filho. Tu não vai ter noite, não vai ter dia, não vai ter madrugada. Se entrega a esta criança. Porque esta criança vai crescer. Você seja mãe, deste o melhor. Que esta criança crescerá e tu é muito passageiro, a infância. Este é um pedaço que está dentro de ti. Oh. É uma centelha tua. Certo. Este é muito divino. Dona Maria Padilha, de diferentes maneiras, todos nós já agimos com ingratidão para com nossas mães. Sempre. Sempre. Este. Que conselho a senhora dá para quem ainda está no caminho com ela? Este, abraça tua mãe. Olhe dentro dos olhos dela quando te ver. Abrace. Mostre que ela se conta a importância da vida. Este, tenha mais momentos com tua mãe. Este, porque os filhos crescem, este, lá, este, vai para os ciclos da vida, não é? Este, tem escola, este, emprego, e abandona teu lar. Este, tu não imagina saudades de uma mãe. Este filho sai, este, não diz um telefonema, este, mãe, estou vivo. Não se imagina saudade no coração de uma mãe. Não imagina saudades de um coração de uma mãe. Aham. É uma mãe adoece por um filho. Uma mãe padece quando o filho não manda uma notícia. Dá um olho para tua mãe. Pensa se te fosse eu. Este, só para ouvir tua voz. Já pode repetir isso? Este aqui, quando este filho tiver tua mãe vivas, em carne, este, dá um alô para tua mãe. Nem se fosse, oi, este, mãe, estou bem. Este, palavras curtas. Porque mãe quer sentir este, este filho. Porque este filho pode ter este, este, 90 anos, mãe, 100, este, sempre ser este filho, este pequeno, para tua mãe. Este filho nunca cresce. E como a gente faz para lembrar mais vezes do que fazemos que sem nossa mãe... Ah, não existiria. Este, este, quando você respirar, lembra que esse respiro, esse seu respirar, este ato de vida, acontece porque alguém te deu esta vida. Mesmo que tu não ame tua mãe, tem muitos filhos, às vezes tem incompatibilidade com tua mãe, né? Mas este, veja, é o melhor que ela te deu a vida. Pense que é uma oportunidade de amar. Esquecer o que passou. Certo. Certo. Quando a pessoa diz assim, eu não pedi para nascer, o senhor acha que ela deve lembrar que apesar de não ter pedido para nascer, depois que nasceu, deu trabalho para alguém. Esta, quando ela fazia cocô, xixi, este que não estendava, tinha alguém trocando as fraldas, alimentando. Esta é uma criança tão este, é frágil, que se ela virasse de lado e não tiver este, gorfando, esta palavra... Sim, vomitando. Este, vomitando. Esta não tiver a mãe para acudir e fazer este... para que ela fique da posição, certo? Esta criança pode partir. É. Este, é tão cuidado, este, uma mãe põe este de lado vida, este, para viver este, esta maternidade por tanto tempo, é que seja grato por esses momentos que ela se acalentou, é que ela colocou este, um pouco de comida na tua boca. Claro. Este, porque uma criança, este, tu largas, este, no berço, este, tu não olhar aquelas crianças, não morrem. É? Que seja grato por esses momentos, mesmo que não tenha amor, este, que seja este respeito por aquele ser que cuidou de você. Uau! Respeito sempre. Respeito, amor é a base para qualquer relacionamento. A senhora pode repetir essa última parte? Respeito e amor é a base para qualquer relacionamento. Uhum. É desde uma amizade e desde um amor entre um homem e uma mulher. Esta tem uma planta, você precisa respeitar o ciclo dela. Este inverno as folhas caem, ela precisa de um certo tratamento. O inverno as folhas caem, ela precisa de um certo tratamento, diferente quando está sol. Sim. Então você está colocando o amor, você está dando importância para aquele, esta planta ter adequado o tratamento. Tudo na vida é dedicação. A senhora trouxe um ponto muito importante, porque às vezes a pessoa diz, minha mãe é uma chata. Às vezes é. Às vezes a mãe é um pouco chata. Né? Falo para descontrair um pouco, porque às vezes mãe é chata. A mãe precisa às vezes ser chata para o filho, este, para que o filho tenha este limites. Além toda mãe que este passe mal, é a melhor, este nunca é melhor, não existe melhor nesta situação, este de mãe e filho, entende? Uhum. Mas a mãe precisa às vezes ser chata. É quando tu procura o mestre para ter uma aprendizagem. É em qualquer situação na escola, em um curso que você vai fazer, este mestre às vezes tem que ser um pouco chato. Sabe por quê? Porque ele quer que tu seja melhor que ele. O verdadeiro mestre quer que tu seja melhor que ele. Uau! Hã? Ele não quer medir força com você. Este. A senhora pode repetir a frase do mestre? Este, o mestre, quando ele ensina os teus discípulos, ele pode ser chato, porque ele quer o teu melhor. Uhum. Todo mestre, ele vai pensar um ensinamento para que tu seja melhor. Entendes? E quando você estiver na tua maturidade daquele ensinamento, tu não esteja agarrado a ele. É que tu procure outros estes mestres na vida. O verdadeiro mestre, ele não prende, ele solta o filho. Uma boa mãe está assim. Ela pode ser chata, mas ela trata o filho para o mundo, liberta o filho. Porque a maior, Padilha gosta muito do movimento, a liberdade é algo assim, muito gostoso, muito especial. Então, toda pessoa que passa ensinamento, esta é a tua humildade, eu não prendo o seu filho. Ele muitas vezes é chato, porque quer o teu melhor. Ele vai querer buscar em você, extrair o que tem de melhor em você, e ele vai ser chato. Ele vai querer que tu aprendas, que tu leia vários livros, para que ele possa extrair o melhor de você, e você está pronto para passar aquilo que ele te passou, e buscando outras fontes. Uma mãe é assim. Quando a senhora diz, as histórias ensinam que devemos aprender com elas. Conta um pouco da parte que mais lhe tocou na sua última existência. Oste. Eu não quero chorar do vovô Catarina, porque sou. Ah, vai criar polêmica nesse trabalho maravilhoso teu, né? Essa que chora, você não é esta entidade. É. Esta é Maria Padilha. Esta é uma encarnação que marcou muito Maria Padilha. Foram meus três filhos. Esta tem nomes das meninas, esta não lembro mais. Mas de Pablo, este é muito filho querido. Esta que teve uma ascensão de Padilha não vê mais este menino. Este é muito marcante, uma encarnação. Este Padilha teve três filhos. Sim. Este é duas meninas e o Pablo, o menino. Sim. É muito. Este Pablo, este me acompanha, este muito, este existência. Sim. Este. Mas este Pablo, este sobe, este, para um lugar que eu não vejo mais. Sim. É muito doloroso falar, porque amei três crianças. Onde Padilha este amou homens, este gostava muito de vida, É sempre a bem que eu não devia. Este, amores, este que não dava certo. Este. E ela é muito bonita, viu, moço? Uh-huh. Este cabelo, este comprido, este muito formosa. Este, sou um pouco metida ainda, este. Este, preciso brincar, este. Este, quando o padilha, este, teve esta vida, este, muito maltratado, este, por homem, esse pai das crianças. Este foi um grande amor. Este mãe muito machucada porque este padilha amou pessoa que este batia. E foi meu grande amor. Este, o que dizer disto? Este. Este passei muito este necessidade de vida. Este fez este algo que não este queria fazer. Muito complicado dizer, né? De quem somos nós. Nossa. É falar de nossas feridas. Sim. Esta menina vai saber. Este não sabe disso. Cavalo. Uhum. Este que este deu meu corpo. Este vendi. Este vende meu corpo para ter este pataco, para poder sustentar os meus filhos. Este poderia dizer este que tenho vergonhas de falar isto para ti. Mas não, porque superei este ato. E alcancei evolução. Mas tem outra forma de trabalho, mas na época muito difícil. A oportunidade para a mulher naquela época muito complicada. Pouca oportunidade de vida. Mas este era o meio que eu tinha de este, ter algo melhor e a evolução que eu me permitia. Mas posso dizer que eu dei muito amor para os meus filhos. E para os homens que eu amei de verdade. E a vida me trouxe muitas aprendizagens. Este teve encarnações na Inquisição também. Onde já tinha esse espírito de não aturar coisas que mulher não pode, fazer aquilo que gosta. Mas vamos entrar em outras consciências. Então, estou dizendo de algo que me marcou. Existem muitas coisas que marcou Maria Padilha. Em época da Inquisição também. Eu usava muito o poder das mãos também. Muito parecido com algumas coisas que Tranca Ruas passou, meu parceiro de trabalho. Na época cristã. Mas eu não quero trazer o melhor para ti neste trabalho. Sim. Então este fato marca muito Maria Padilha. Uhum. Este é onde Padilha teve que fazer isto por meio de sobrevivência. Eu não estou aqui dizendo que é algo bom. Não, não desejo isso para nenhuma mulher. Mas também não me fiz como um ser humano, vamos dizer que eu estou falando de humanidade e de uma encarnação minha. Então tenho que falar um pouco como humano nesta forma. Não me faço pior que ninguém. Porque era o meio que eu queria dar, um pão para o meu filho. es de dar, es de o que vestir. Existem outros meios, mas na minha época foi muito dolorido e muito difícil encontrar este meio. Eu posso dizer que aprendi muitas coisas. Este porque sempre tive muito amor. Este é só com Bajira neste trabalho aqui com você. Mas eu posso ser outras vertentes também, em outros caminhos. Este então, este que quem estiver assistindo este trabalho, respeitem tuas mulheres. Este. Amem teus filhos. Este por falta de amor de uma pessoa, este sofre muito. Mas não que precisava estar preso neste homem por amor, mas por respeito de ser humano e ter tido 3 filhos com esta pessoa. Este Pablo, este não vejo mais, me acompanhou por muitas vidas, este menino. Eu falo com muitas, este carinho desta vida. Tem coisas que eu não consigo este trazer este para que ela traga para ti, destas reencarnações com o Pablo, mas este é marcante. Porque, como tu falas, é no trabalho teu, este precisamos falar das sombras, para falar da luz. Então, que vem minhas sombras para o trabalho, que as pessoas as prendem este, nas sombras para que possa ter esta luz. Este. Aí estou este, cada vez mais aprendendo, trabalhando e amparando na escuridão, como Pombagira. E muito grata à oportunidade dessa falange, este é do trono Maria Padilha das Almas, onde tenho ressonância com esta linha, e onde posso ser melhor, este. É trazendo amor na escuridão, resgatando muitas sofredores, este que partem, às vezes até este em terra idade, este parte crianças, né? Porque espíritos das crianças partem, a espírito velho, e vezes perde, né? Ficam perdidos. Maria Padilha é uma Maria na escuridão. Este, posso ser uma pombagira e trabalhar na linha de uma missionária de Marias. Este, para que as pessoas pensem nesse trabalho, que este, muitas Marias este, nas falanges este, não são só freiras. Uhum. Este, não viveram só este, em santidade religiosa. Existem muitas este, vertentes de Marias que tiveram cada um tipo de vida. Para que quando falar, este, quando ver cada trabalho teu, este, cada entidade, cada este, pombagira, Maria Mulambo, este farrapo, traz uma identidade. Este não é este, aquele que está escrito, este, Maria Mulamba, este é rica, este é rainha. Cada uma tem uma identidade diferente. As pessoas ficam muito nas fantasias da espiritualidade. E este, todo espírito tem uma vida. E esse espírito traz sofrimento. Às vezes o espírito ele não foi este, rei, foi um pedreiro e ele tem muito que passar. Eu sou muito este, falando de uma vida muito simples, mas muito este, que me trouxe grande bagagem. Uma coisa, claro, a senhora deixou, e um conselho um pouco velado, mas muito rico, de que nós nunca sabemos o quanto A nossa indiferença para com o próximo vai feri-la. Vai por causa do marido. Muito. E até hoje isso faz a senhora triste. Este, porque quando recordo, este lembra do meu sofrimento. Ah lá. Existem, moço, este, muitas mulheres machucadas. Uhum. Este que obsedia. Obsedia. Este. A pessoa está por muitos, está vidas, está aquele relacionamento. Às vezes um casal casa, ele não dá certo a vida. Falta de comunicação. É falta de comunicação, é falta de amor, este, é paciência, tolerância. Este porque muitas vezes tem um espírito por trás também. Este porque quer se vingar do que ele fez e ele dá para outro ferido. Este, é, tudo que tu faz para alguém deixa marcas profundas e esta pessoa vai até se curar. Este demora, moço. Uhum. É muito demorado. Claro. Porque não é todo mundo que tem esse entendimento de perdão. Este. Uhum. Este, por isso eu falo para este cavalo, este, quando eu vou ter uma consulta, este que mulher está com o coração partido, este eu aconselho, este, faça as coisas direita, este, feche os seus ciclos para que tenha outra vida. Uhum. É importante você fechar os ciclos da vida. Uhum. Para que comecem outros novos. Não deixe este arestas. Este. Quer minha ajuda? Quer que eu corra gira, este, para ti? Quer que eu devolva brilho, este, eu ajudo. Este, eu não faço esta amarração, mas eu ajudo a te devolver a vontade de viver. Mas eu preciso da tua, este, verdade. Para que tu haja com a verdade com o teu parceiro, se tu não ama mais. Este, trabalhe isso dentro de você e feche teus ciclos e comece uma nova história. Nossa. Este. Outro aprendizado é que fechar bem um ciclo antes de começar o outro é sábio. É muito sábio. É muito bonito a verdade. A verdade ela é este. É o ponto de partida para você este, dormir com consciência tranquila. É direito do outro seguir. Dá o direito de outro seguir. Dá o direito de os dois ser felizes. Esse tanto para um casal, tanto numa amizade, a verdade é importante. A verdade e o respeito. Claro. A senhora aconselha também a pessoa que começa a ver algumas pistas. Algumas dicas. Este, um bocadinho deste, por favor, este, um cigarro. Este. Quando a senhora aconselha que quando alguém percebe que uma coisa começa a desandar. Certo. Pistas e pistas vão acontecendo. Este. Ela não pode ignorar. É muito sábio o que tu disse. Ah. A vida vai mostrando pistas, sempre. Este, se perceba, este, às vezes, o casal está passando por umas brigas, processos. Por? Este, às vezes, um casal passa por umas brigas, uns processos de não ter esta compatibilidade de pensamento. Sim. Um pensa, você vai para a direita, tu vai para a esquerda. Este, cada um tem uma cabeça. Sim. Mas este conversa, entra no bom senso. Vamos dar este um passo para trás, não é? Para poder viver juntos, vamos caminhar. Mas este tenta fazer isso dar certo. Depois existem outras coisitas. Que vai acontecendo, este marido seco, a mulher tenta agradar, este faz cafuné, este agrada, mas este hombre, este trata bem, mas este outro dia está este rancoroso. E vai passando em diversas situações que isto vai virando uma bola de neve, onde já está esta crise se torna permanente. Uhum. Começa a observar que a vida está te dando um sinal. Este sinal está dizendo para ti, será que este caminho é o caminho certo? Será que vocês estão no mesmo propósito de vida? Será que não precisa ter uma conversa franca e desapegar? Nossa. Porque muitas vezes, moço, este comodismo que acham que é amor. Hã? Eu não estou dizendo aqui, Maria Padilha das Almas, este induzindo separação. Não, jamais. Este é para sentir os sinais e fazer o teu melhor. Recria a tua vida. Botar de volta no trilho. Vamos tentar melhor. Este que eu estou errando, vou tentar melhorar. É ceder e dar um passo para trás. Estudar. Uhum. Estudar. Claro. Estudar aquilo que tu possa melhorar. Uhum. Faz um esforço, porque muitas vezes o casal não se esforça. É. Não esforça, quer este que as coisas, o amor fermentem sem dar o trabalho necessário. O trabalho necessário. Entrega. Uhum. Se entregar para o amor. Cuidar das coisas com carinho. Cuidar do teu parceiro com carinho. Às vezes tu bate, chega em casa e não dá nem este um olhar. Um beijo. É uma pista. É uma pista. Precisa trabalhar ali. Precisa trabalhar. Claro. Já não está com a chama do amor acesa. Sim. E pode ser que alguma... Aconteceu alguma coisa. Isso aconteceu. Geralmente sempre acontece. Seja partindo dela ou dele, ou seja com ele lá no trabalho. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa precisa aconteceu. Precisa de luz. Precisa de luz. Precisa este filtrar se no serviço não está bem as coisas, está levando para casa. Uhum. Entendeu? É. Porque às vezes esta pessoa trabalha fora, leva os problemas para casa. Isso. E desconta na parceira. É. E muitas vezes parcela não tem o quê? Sabedoria. Ah, ele discute, ele briga, e é hora de calar. Deixa esfriar as coisas. Deixa este esfriar. Amanhã será outro dia, a cabeça esfria, é outra oportunidade de amar. Porque é preciso respeitar, respeitar o que acontece no dia do teu parceiro. Uhum. Mas também não adianta chegar em casa e ver um cavalo descontando, se batendo nas crianças. Não. Este fica quieto, fica com os seus murmúrios. Este uma hora passa. Mas não podemos descontar nossos problemas no outro. E o casal tem tendência a descontar em quem está mais do lado. Olha aí. É sempre em quem está do lado. Vou falar para a senhora uma analogia. E a senhora vai saber dizer se é bem isso que a senhora está querendo dizer. Um barco. Sabe. Um navio. Tu viu um furinho? Já vai, conserta. Exatamente. Viu outro? Vai, conserta. Não vai deixar virar a peneira. Não dá tempo. Pode não dar tempo. Olha lá. É o que está acontecendo com os casais. Não dá tempo, porque fica grande. Fica tudo muito grande. Aí se perdem. Não sabe voltar mais para caminhar. Fica molhado. Fica tudo molhado. Ou seja, sentimentos. A água representa sentimentos. Inundado de sentimentos. Inundados. Aí não dá mais. Não dá mais porque fica... É como tu disse. Começou no furinho. Colhe este furo. Conserte. Conserta. Porque quando fica mais furos, você não tem este poder para trabalhar todos esses furos. E se perde neste meio. Nossa. E o casal já não consegue olhar mais com humor. Não consegue olhar mais? O casal, quando vai ficando muito um relacionamento muito Cheio de furos, maçante, não consegue mais voltar a se amar. Sim. Se perde no caminho. Ai. era um casal que poderiam viver umas vidas, mas não cultivou, não regou na hora certa, não deu amor na hora que precisava. Claro. A pessoa vai ficando carente no meio do caminho, é onde acontece as separações. Ah, um vai olhar para o lado, carente, não tem amor em casa. Então, é bem complicado. Então, a senhora aconselha de não olhar para quem fez o buraco, mas estudar. Primeiro admitir que o buraco existe. Porque um casal nunca erra só. Os dois erros. Ah, sempre os dois. Há muitas vezes fala outro muito culpado, mulher boa, sempre submissa. Errou também, foi submissa demais. Não é assim. Não é ser pano de chão que vai adiantar as coisas. Tem que ter força, tem que ter poder de pessoas, de tua pessoa. Tem que sempre se estar bem. Tem que seu parceiro quer te ver como feio, sem brilho. Não, tem bem, sempre bem. Como se estudaram aqui hoje, ame-se, te olhe e ame, contemple-se você. Teu marido quer te ver bem, lá fora vê tantas mulheres lindas. Então. Fala, pode falar. Primeiro admite, então, igual a senhora estava falando. Primeiro admite. Primeiro admite. Pronto. Admite. Mais bonito admitir o erro. Ou que tem um furo, né? Tem um furo. Admitir que tem um furo, segunda coisa que a senhora falou, não procura culpado, procura solução. Solução. Não precisa estar apontando. Não adianta só estar apontando o erro do outro. Não quem foi, como resolve. Como podemos ser melhor? Entendi. O que eu posso fazer para ser melhor para você? Claro. Vamos aguçar o que temos de melhor para dar. Certo. Então, primeiro admite. Segundo. Admitir o erro, Admitir o furo. Isso. Então, primeiro admite que existe o furo. Segundo, não transfere culpa. Pergunta como resolve. E aí os dois entram de cabeça no estudo. Exatamente. Que é o trabalho para que mantenha saudável a relação. Exato. Olha que lindo. Estou muito perfeito tua analogia. Gostou? Muito, tu foi, muito sábio. Foi graças à tua luz. Tu muito formoso e moço. E a emanação do sagrado feminino teu, que nos trouxe equilíbrio nos pensamentos, e graças a Deus colhemos esse estudo maravilhoso. Mas tudo graças a si. Graças. Muito obrigado. Não encontrar este culpado. Olha. Faça o teu melhor. Que lindo. Faça o teu melhor porque teu companheiro te admire. Ele vai tentar fazer o melhor. Olha só. É importante dar teu melhor, sem esperar também. As pessoas só querem troca. Né? As pessoas só querem se eu faço isso e outro fizer. Não. Seja você. Se lá na frente não deu certo, tu fez teu melhor. Tão bom assim? Às vezes em relacionamento, uma pessoa pergunta pra mim, por que que você me ama tanto se a gente se conheceu há tão pouco tempo? Daí eu digo, veja se é uma boa receita, dona Maria Padilha. Daí eu digo assim, peraí, se eu permitir que o amor venha de cima e passe através de mim, tu tá recebendo esse amor quase incondicional, não é incondicional, mas é tudo que eu posso dar. Quem é que tá se beneficiando mais? Eu! Porque em todo lugar que eu tiver, o amor vai estar. Não importa. Ah lá. Tu é a chama. Oh. Tu dá sem esperar. É algo divino porque não precisa fazer força. Tu és o amor. E te alimenta. Independente do outro, não dá. Olha só. Aí sim. Sabe por quê, moço? Uh-huh. Porque quando é natural, transcende pedir. E aquela pessoa que está esdurecida, sente esse amor, ela entra na tua energia. Olha aí. Entra na tua energia. E quem falou que eu preciso conhecer alguém por 4 anos? Não, precisa. Pra depois viver tudo que pode viver no momento? Moço, eu vou falar uma coisa por experiência própria. Olha lá. Tem muitos relacionamentos que tem um mês, se amam e estão felizes para sempre. Olha lá. Muitos casamentos, relacionamentos, este 9 anos, que eu conheço, do parentes que não dá certo, se perde, não dá certo. E eu cruzou uma pessoa, se apaixona e faz o amor de graça. E se amam porque era o momento. Era o momento de encontrar. Nossa. Às vezes o momento ele é não tem como fugir. Quando acontece, como tu disse, não precisa ter anos. Não é? Para passar um. Não, isto é conto de fadas. Entendi. Muitas vezes casal está 9 anos, já conhece tudo, se amaram porque era o momento. E às vezes fechou o ciclo porque não há mais. Porque não há mais amor. Não há mais o amor. Sim. E porque não é mais estrada. É. Acabou esta estrada para esta pessoa. Sim. É difícil para o ser humano quando se apega. E coloca amor para a vida toda. Este amor é para a vida toda, quanto duro. E se tem 9 anos de amor, deu certo. 9 anos é muita coisa. Era para dar certo até ali. É. E tem mais, né? Igual a senhora ensinou. A pessoa fala que o amor tem que ser para a vida toda. Mas o amor foi para o ano todo? O amor foi pelo mês todo? Foi por um dia, pelo menos, inteiro? Exatamente. Não foi. Então por que tu quer amor pra vida toda? Não. Nem por um dia inteiro, nem por uma hora inteira. Você não deu nem amor pra meia hora dessa pessoa. Nem foi sincero naquele amor. Não, existe este coisa que tu diste, moço. Se for pra ser pra vida inteira, vai ser. Não é? Se for pra vida inteira, vai ser primeiro pro dia inteiro. E primeiro pra noite inteira. Isto, viva teu instante. Ah lá. Viva teu momento melhor. Que aquele momento seja eterno. Claro. Tem coisas, moço, que eterniza para uma vida de uma pessoa aquele momento e ela nunca mais esquece. Nunca. Porque foi profundo. Sim. Aí foi mágico. Às vezes tu vive uma vida inteira com uma pessoa e não teve a emoção que você teve em uma semana. Olha que lindo. Acontece. Eu vejo muita gente fechando esse canal. Porque quando ama incondicionalmente, ou pelo menos o tanto quanto consegue, a pessoa para de fazer isso, porque quem está recebendo esse amor fica tão ébrio, tão envolvido naquilo e tão bobo, que nunca viu aquilo acontecendo, que a hora que a pessoa vai embora, ela fica mal e começa a correr atrás e quero mais resume isso para mim, que eu não ouvi isso direito. Falei assim no começo, às vezes tem muita gente que se fecha e não ama o outro com tudo que pode. Certo. Com medo de que o outro perceba que está amando. Isso, e não sinta todo esse amor. Certo. E depois não queira desgarrar mais. Certo. Sem ter a disposição de amar tanto quanto. É aquela pessoa que tem lá, não se ama, quando o outro ama vem incompleta ela, daí não quer mais que ele saia de perto. Entende? Então, pessoa 1 e pessoa 2. Certo. Pessoa 1 tá se fechando de amar muito. De amar o outro. Com medo do outro ficar apegado e machucar. Certo. Tá errado. Não é? Amor tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Só deixar claro pro outro. Olha, não quero te machucar. Vou amar tudo que eu posso. Não tô falando de namoro nem de casamento. Isso a gente vai decidir com a convivência. Só convivência, vamos isso. Mostrar. É muito mais bonito. É, deixa verdadeiro. Claro. Isso. Olha, vou dar um conselho para as mulheres que viram este vídeo. Fala. É homens também, porque tem homens que são tão sensíveis quanto mulheres. Sim. Essa é quando a pessoa te promete esses castelos infinitos, este ouro, este anel de brilhante. Eu desconfio. Desconfie. Desconfie de muitas palavras. Veja a atitude de cada dia, o abraço, o amor que ele está dando para você no momento, como o moço disse. Uhum. Dá tudo de melhor naquele momento que você está com o teu parceiro. Uhum. Deixe essas coisas correr como um rio, um fluxo. A vida é ser um fluxo a cada instante, viver cada instante. O dia é precioso, é o momento. Lá na frente não sabemos o que rio vai ser. Então quando a pessoa promete muito, fala muito, muitas vezes fala, atitude rasa. Sinta o amor. O amor tu vai sentir. Não é palavras. é sentir. E é só o instante que pode te dar isto. Não há promessas. Claro. E voltando naquela nossa analogia, o amor então seria a água do mar, que permite, você ama mais um pouco, aí o navio sai do porto. Ama mais um pouco, o navio vai indo. Daí vocês conseguem namorar e caminhar junto, mas um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Muito perfeito tua compreensão. Estou muito apaixonada por tuas palavras. É isto mesmo, moço. Cada dia fazer esta maturação da vida, é fazer teu café da manhã este especial, este você se pôr à mesa, este uma florzinha, este contemplar este momento e ser permanente, este dia após dia. Não pule as etapas da vida. Não pule este relacionamento lá na frente. Ele pode não chegar, mas ele pode chegar se você cada dia dá o teu melhor. E a vida vai te revelar, porque o que é seu, ninguém tira. Olha. Ninguém tira o que tu tem que viver, o que tem que passar. Mas sempre dá o teu melhor, para que não haja arrependimento. Porque tem muito arrependimento, viu, moço? É. Muito. As pessoas se arrependem do que não deu, como tu disse. Olha aí. Até ficar se negando o amor, tem que amar, vamos amar. É algo mais profundo, mais bonito amar. Eu amei demais, viu? É. Eu amei demais. Eu não me arrependo de ter amado. Porque faz bem, rejuvenesce, não envelhece. Ame, este é muito precioso amar. Dá o melhor para o teu parceiro. Não tem essa, se o outro me dar uma coisa, eu vou dar este, porque ele tá, não, este é você, é autenticidade. É tão bonito ser este, você, mostrar que tu és. O amor pode crescer cada vez mais. Mas é como tu disse, muito sábio, vamos viver este hoje, o melhor. O que adianta eu viver o melhor lá na frente se hoje eu não estou fazendo o meu melhor? Olha aí. Você não está alimentando a tua pessoa que está com você. Ela não vai conhecer o futuro se você não der o presente. Sim, o oceano do amor é vasto, mas para navegar nele tem que se permitir um dia de cada vez. Tem que se permitir um dia de cada vez. Muito sábio, moço. Nossa. Como tudo na vida, como o crescimento de uma criança, a criança ela vai estar se erguendo, daqui a pouco ela está ereta. E daqui a pouco ela vai se engatear e daqui a pouco ela vai levantar. Esta vida é um passo, é um fluxo e precisa ser respeitado as etapas. Aí se tu não vai dar para uma criança que nasceu uma comida de este grão, tu vai amassar, porque ela precisa desta etapa. Sim. E o amor é uma etapa. Valeu. O amor é este cada instante um alimento. E lá na frente vocês vão colher cada história, cada retalho desses dias e desses momentos. Mas precisa dar o melhor cada dia. Ou seja, finalizando, o eterno é um agrupamento de pequenos eternos. Isso. Que foram cultivados com disciplina e abnegação diariamente. Diariamente. Como tu disse, são pequenos eternos. O grande eterno não acontece se não tiver o pequeno. Oh. Se não tiver o instante, o segundo, o minuto e a hora. Este mesmo, moço. Precisa ter este etapas. Uau. Este. Muito obrigado por esse encontro convosco. Eu agradeço muito. Eu gostei muito. Eu gostaria de ficar mais, beber, fumar, conversar. Mas eu me sinto muito feliz de poder trazer este um pouco da minha força, da minha energia, e que ela seja transmutada para todos que ouvirem em forma de desejo e de sedução, desejo para a vida, desejo de se amar e de se fazer este sempre a vida este uma festa. Este, coloque tua melhor roupa, teu melhor perfume, teu melhor batom e contemple cada segundo. Não deixe para usar este roupa, este bonita, este no dia de sábado. Use na segunda-feira. Use na segunda-feira, esteja muito bonita na segunda-feira. Este,

Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Dona Maria Padilha, de diferentes maneiras, todos nós já agimos com ingratidão para com nossas mães. Sempre. Que conselho a senhora dá para quem ainda está no caminho com ela? Abraça tua mãe. Olhe dentro dos olhos dela quando te ver. Abrace. Mostre que ela se encontrou a importância da vida. Tenha mais momentos com tua mãe. Porque os filhos crescem, vai para os ciclos da vida, não é? Tem escola, emprego, e abandona teu lar. Tu não imagina saudades de uma mãe. O filho sai, não diz um telefonema, mãe, estou vivo. Não se imagina saudade no coração de uma mãe. Não imagina saudades de um coração de uma mãe. Aham.